começar lendo 1 Coríntios capítulo 2, verso 11. Continuando nosso estudo sobre princípios de revelação na palavra, quero começar a falar agora propriamente sobre revelação. Revelação no Espírito. E em 1 Coríntios capítulo 2, verso 11 e 12 diz assim, aliás, vamos ler o 9 e o 10. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Olha que interessante. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, mas Deus nos revelou. Essa é a palavra que está aqui. Tem muito irmão que pega esse versículo e fala, ei, pastor, vai ser bom demais, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ninguém sabe como é que vai ser. Ninguém não, tem gente que sabe, porque a Bíblia fala que Deus revelou para alguns. Alguns aqui têm revelação. Porque o Espírito, olha aqui, Deus nos revelou pelo Espírito, verso 10. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E nós temos recebido o Espírito que vem de Deus. Para quê? Olha o final do verso 11. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Para que você recebeu o Espírito então, meus irmãos? Para quê? Para que conheçamos o que nos foi dado. Você precisa de conhecer. Esse processo de conhecer é chamado de revelação. Vai lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Vamos ler 3, verso 6 primeiro. 2 Coríntios 3, verso 6. Olha o que diz. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Espírito aí com letra minúscula. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui está dizendo que tem dois tipos de conhecimento. Existe o conhecimento mental da letra, existe o conhecimento vivo no Espírito, por revelação. O conhecimento da letra, diz Paulo, mata. Então, a Bíblia é um livro que não tem neutralidade. Ou você ganha vida, ou você morre lendo a Bíblia. Não fisicamente. Porque a letra da Bíblia, por si só, mata o sujeito. Você vai encontrar teólogos que estão mortos. Mas a revelação traz vida. Olha o capítulo 4, verso 6. Porque Deus que disse, de trevas resplandecerá luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha aqui, isso aqui é uma alusão à criação, lá em Gênesis. A Bíblia fala que a terra era sem forma, vazia, e havia treva sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava, e de repente disse Deus, haja luz. Aí Paulo está dizendo que esse haja luz é o resplandecer de Deus. Deus resplandeceu nos nossos corações, porque os nossos corações eram como a terra naqueles dias, antigamente, antes de conhecermos a Ele. Era sem forma, vazio, em trevas, com um abismo dentro. Mas teve um dia em que Deus veio e explodiu, resplandeceu em nós a sua luz para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E isso é chamado de revelação. Abre lá em João capítulo 20, verso 11. João 20, verso 11. Estou lendo com você vários textos porque é fundamental. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Olha que coisa, hein? Não reconheceu. Andou com Jesus por anos a fio. Foi próximo do ministério de Jesus. E agora olhou para Jesus e não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabboni, que quer dizer mestre. Ela conhecia Jesus na carne, mas agora Jesus não está mais no nível do corpo físico da carne. Portanto, o conhecimento que ela tinha de Jesus era insuficiente. Ela precisa agora de um outro nível de relacionamento com o Senhor, e é isso que Paulo fala lá em 2 Coríntios. Abre lá novamente 2 Coríntios, capítulo 5. Paulo diz o seguinte, verso 16, 2 Coríntios 5, 16: E assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Existem pessoas que conhecem a Cristo apenas o Cristo histórico, o Cristo que apenas aparece na folhinha do calendário, antes e depois dele. É o Jesus histórico. O Jesus histórico que ele conhece não tem poder para salvá-lo. Isso é conhecer Jesus apenas na carne. Para que ele possa ser salvo, ele precisa de um novo tipo de conhecimento. É esse conhecimento que eu quero compartilhar com você, que nós chamamos de revelação. Abre lá em Efésios capítulo 1. Revelação. O que que é revelação? Efésios capítulo 1. Vou ler daqui a pouco com você. O que é revelação? Revelação é o conhecimento que nos é transmitido pelo Espírito Santo diretamente para o nosso espírito. Isso é de maneira intuitiva. Quando a luz de Deus brilha no nosso espírito, então estamos tendo revelação. Chamamos isso de revelação. Revelação é saber pelo espírito algo que a nossa mente até já sabia. A mente sabia, mas agora houve revelação no espírito. É ver do ponto de vista de Deus. Revelação nada mais é do que ver como Deus vê, é ver as coisas na ótica de Deus, como o Senhor enxerga, entende? Por isso você nunca deve pensar que você já tem revelação de tudo, e deve parar de orar sobre isso. Nossa oração constante deve ser para termos cada vez mais revelação. Você talvez veio de um ambiente pentecostal, e no meio pentecostal a palavra revelação é usada num outro sentido. Nós usamos sentido bíblico, sentido que Paulo deu nas epístolas. Revelação nesse sentido, de conhecer como Deus vê, de ter luz da parte de Deus. Mas os pentecostais, eles usam naquele sentido de palavra de conhecimento. Então, se alguém, por exemplo, teve uma palavra para alguém, eles dizem: ó, Deus está revelando você. Ó, Deus vai revelar hoje alguém aqui. Deus me revelou você. Então, eu não quero falar nesse sentido. É importante definir os termos aqui, porque senão você fica ouvindo e confundindo com esse sentido que é usado. Tá bom? Não é uma questão de certo nem de errado. Eles apenas tomaram esse termo e usam nesse sentido. Mas eu quero usar ele no sentido realmente bíblico. Revelação é você aprender na luz de Deus. Revelação também não é descobrir algo que ninguém nunca viu antes. Isso tem um negócio que incomoda muito, esse negócio de revelação nova. Ah, pastor, estamos com revelação nova agora. Como assim revelação nova? Nós não estamos aqui para ter revelação nova. Nós caminhamos em cima da doutrina dos apóstolos. Se você é apostólico, você anda na doutrina dos apóstolos, você não pode ter uma doutrina nova, revelação nova. Não há revelação nova. A revelação já está aí no Novo Testamento. O que você pode ter é a revelação antiga que se faz nova dentro de você, mas não algo novo. Direto vem irmãos querendo me mostrar coisas novas. Outro dia teve um irmão que chegou lá, me deu dois livros assim, de umas 600 páginas cada um, estudando a revelação que ele teve, e uma das coisas que ele descobriu é que Adão não estava sozinho no Éden. Eu falei: não, tinha uma cobra com ele, além de Eva. Foi o primeiro trio da história. Fala: não, pastor, ele é muito espiritual. Não, Adão não foi. Adão teve filhos com Eva. E a serpente também. Falei: porque se não foi a serpente, ela está entrando aqui hoje. Entende? Adão teve filhos. Eu falei, é, irmão, e que mais? Fala mais para eu poder saber. E ele foi destrinchando um monte de coisas da imaginação dele, que ele imaginou para tentar explicar outros textos bíblicos. Entende? E então Adão teve filhos com Eva, só Adão e Eva que pecou, esses filhos não pecaram, e eles, e tem mais o quê? E eu falei, meu Deus do céu, é por isso que vem tanto problema, porque tudo quanto é doido que existe, resolve virar crente, tudo quanto é maluco que aparece por aí, fala, vou ser crente, e chega lá e resolve ensinar alguma coisa, e tem uma revelação nova. Por favor, irmão, não fique procurando saber o que ninguém nunca soube. Ah, pastor, eu tive uma revelação da cor das asas dos querubins. Falei, é, irmão, que cor que é? Sei, teve um dia que teve um irmão que veio me contar isso, que Deus me mostrou para ele. Então você vai encontrar muita gente com revelação dos 24 anciãos, dos quatro seres viventes, dos querubins ungidos, dos guardiães do universo, tanta coisa. Peraí, mas é isso que Deus está querendo revelar para nós? É isso que é fundamental para eu ser um cristão vitorioso? É saber a cor da asa do querubim? Eu me converti preocupado com querubim? E eu estou preocupado em ver anjo? Anjos são serviçais do reino, irmãos. Eles são enviados para servir aqueles que vão herdar o reino. E quem é que vai herdar o reino? É a nobreza do céu. Entende? E você fica preocupado em ter revelação de anjo. Tudo bem, ver anjo tem lá o seu valor, é até agradável, né? Eu suponho, nunca vi. Mas a revelação mesmo é você ver o que os homens de Deus viram. Sabe o que eu quero ver? Eu quero ver o que, que aqueles homens viram que os levaram a enfrentar leões, ser cerrado pelo meio. O que, que um homem vê que leva ele a enfrentar uma serra que começa daqui, ó? Você pensa que é cerrado assim? Não era, era cerrado assim, de baixo para cima. O que, que leva um homem a deitar numa serra amarrado e resolve morrer por algo que ele viu? O que, que ele viu? Foi um querubim? O que, que ele viu? Foi algo lá no Éden? Não. Existe algo que nós temos que ter revelação, querido. Deve ter algo que esses homens viram, que eles disseram, vale a pena morrer, pode cortar, fazer picadinho, tem algo que vale a pena morrer. Eles viram algo que muitos de nós não viram, não enxergaram. Tem que ter algo, tem algo além, com certeza, mas não é algo novo, é algo que já está escrito, é algo que já está na palavra, que nós às vezes até sabemos intelectualmente, mas que não se tornou vida no nosso espírito ainda, não se tornou vida diante de Deus, não é ainda revelação. Como é o processo da revelação? Revelação é algo que primeiramente ocorre no nosso espírito, evidentemente, não é? O Espírito Santo transmite uma verdade ao nosso espírito, e então a nossa mente é habilitada para poder traduzir aquilo que o Espírito recebeu de Deus. Esse processo, às vezes, da mente traduzir o que o Espírito está vendo, nem sempre é perfeito, porque depende do seu nível de renovação da mente. Pessoas que não têm a mente renovada, o Espírito dele entra em ebulição, e ele não tem palavra para dizer. Já viram isso? Ele não encontra palavras, a mente dele não consegue traduzir. Tem irmão que tem experiências fortes com Deus, o espírito dele está em ebulição, e eu falo, irmão, fala. Ele fala, pastor, eu quero falar, é tremendo, é maravilhoso. Eu falo, fala, e ela fica só nisso, é tremendo, é maravilhoso, o Senhor me mostrou, mas não consegue traduzir, porque a mente não é renovada, não tem expressão, não tem palavra, não consegue dizer, então ela não se comunica. À medida que ela cresce, sua mente é renovada, ela vai ganhando ferramentas para expressar aquilo que Deus está falando no espírito dela. Amém, meus irmãos? Isso não tem nada a ver com conhecimento natural. Você não tem que ser formado em coisa alguma. Você não tem que ser intelectual, não. Isso é algo inteiramente no espírito. Há uma grande diferença, portanto, entre conhecimento mental e conhecimento espiritual. Conhecimento mental não tem poder de transformar ninguém. Saber algo aqui não muda nada, querido. Esse saber mental, de alguma maneira, em algum momento, tem que ser lançado no seu espírito. Aí sim, vai produzir uma revolução. Em toda a história, O mover de Deus foi caracterizado por homens que viram alguma coisa. Pode olhar isso. Lutero teve um dia que ele viu. Graças a Deus que ele viu. Não é maravilhoso isso? Teve um dia que ele viu. Ele não viu tudo, mas ele viu algo. Ele viu a salvação pela graça, mediante a fé. O dia que ele viu isso, ele virou o mundo de perna para cima. Ele e os seus discípulos mudaram a história, dividiram a história também. Por menos valor que queiram dar à reforma hoje, não tem jeito de negar. Foi um marco, porque alguém viu. John Wesley viu alguma coisa. A.B. Simpson viu alguma coisa. Kent Hagen viu alguma coisa. Esses homens às vezes até exageraram de tanto que eles falaram, mas eles viram alguma coisa. Todos eles viram. Quem vê algo na luz de Deus, muda. Muda o lugar que ele está, muda a igreja dele, muda a casa dele, muda a família dele. Você quer mudar a sua igreja? Você precisa de ver, querido. Você precisa de revelação. Porque na hora que vem a revelação, incendeia. A ignição é completa. Revelação tem esse poder de contagiar outros. E você começa a falar e outros são trazidos também para dentro daquele entendimento. Não se contente com o mero entendimento intelectual. Não se contente em você ler essa apostila e você se sentir qualificado para dar aula porque você entendeu meramente os conceitos. Busca a revelação de Deus a respeito de cada um deles. Amém, irmãos? Compreende o que eu estou dizendo? Faz como Paulo, eu já conhecia a Cristo na carne. Mas pode dizer, mas agora eu não conheço ele mais desse modo. Eu conheço hoje a Cristo no Espírito, por revelação. A palavra de Deus nos fala das orações de Paulo. O objetivo de Paulo na Bíblia, o tempo inteiro, é um só. O alvo de oração de Paulo nas epístolas é sempre o mesmo: revelação. Por que que Paulo era tão preocupado em que os crentes tivessem revelação? Por que que Paulo não orava pelo crescimento da igreja? Você não vê Paulo orando: oh, irmãos Efésios, estou orando para que vocês possam crescer mais, ganhar mais almas. Por que que Paulo não fala isso? Será que Paulo não entendia que gerar é um dos propósitos chaves para o reino de Deus? Não, Paulo sabia, claro que ele sabia. Por que então que ele não orava por isso? Porque Paulo sabia que isso é consequência de algo que vem primeiro. Por que que Paulo não orava pelos irmãos para eles comprar um lugar novo, ter novos líderes? Pelo menos você não vê escrito isso. Talvez ele orava, mas não está escrito. Por quê? Por que que ele orava sempre na mesma direção? Porque Paulo sabia que quando há revelação, naturalmente as pessoas são transformadas pela palavra. Espontaneamente a fé, a unção, a vida de Deus, há compromisso, porque elas veem algo. E ninguém fica indiferente quando os olhos se abrem e vem aquela experiência do ah, agora eu entendo. É a experiência do ah, isso é revelação. Agora eu estou entendendo, pastor, estou entendendo agora isso. Estava escrito já há muito tempo, ela já sabia intelectualmente, com a mente, mentalmente, mas agora ela teve uma experiência nova. Aquele conhecimento foi para um nível mais profundo, chegou no seu coração, no espírito. Amém, irmãos? Estão acompanhando o que eu estou dizendo? Isso é chave. Paulo sabia disso. Quando a revelação de Deus vem, há crescimento. Se você tiver revelação de Cristo, veja, eu não estou dizendo que você não tem um certo nível de revelação de Cristo, Júlio. Eu também tenho um certo nível de revelação de Cristo. Mas sabe, chega um momento que a revelação, ela é progressiva. Revelação é luz. Entende o que eu estou dizendo? Você pode hoje, Júlio, ter uma revelação de Cristo, e a luz que você tem hoje é de 10 watts. Você está vendo muito, mas pode aumentar para 100 watts, pode crescer para 1000 watts, olha, pode chegar a ser um holofote, pode chegar a ser sol ao meio-dia, mas nunca vai ser pleno, porque diz Paulo que hoje enxergamos obscuramente, mas vai chegar um dia em que nós veremos tal qual é. Mas aqui nós precisamos ainda. Então presta atenção, o Júlio tem um nível de revelação de Cristo, Esse nível concede a ele salvação, que ele já tem, leva ele a ter um certo nível de compromisso, santidade, tudo por causa desse tanto que ele viu de Cristo. Mas Júlio não quer parar, ele quer mais do Senhor. E o Senhor vem e se revela a ele numa medida maior. Na hora que o Senhor se mostra a ele numa medida maior, aí Júlio não está mais preocupado com o inferno mais, é coisa passada. Agora ele está preocupado com o coração do Senhor, porque ele viu algo além em Jesus. E agora, por causa da revelação nova que ele tem, ele não pode mais se calar, nem que ele queira, ele não consegue se calar, ele tem que compartilhar com o outro, porque é algo tão maravilhoso, tão sublime, tão extraordinário, que ele tem que compartilhar. Aí nesse momento, é o que Paulo está dizendo, se a revelação vem, o crescimento é inevitável. Na hora que ele tiver revelação, ele não consegue segurar, ele vai supitar, ele vai ter que dizer para alguém. E na hora que ele falar, ele vai contagiar o outro. Aí começou uma reação em cadeia, ninguém segura mais isso. Ninguém pede mais. Revelação está na base disso. Muito ruim você falar de coisas que você não provou. Muito ruim aqueles cânticos superficiais que a gente cantava 20 anos atrás, não sei quantos são dessa época. Olha as letras que tinha naquela época. Eu gosto de ficar ouvindo de vez em quando, não ouço tanto, porque são muito pobres. Eles tinham uma certa luz, mas era tão superficial, não tinha como muito a igreja crescer. Porque não tinha muita fé por coisas mais fortes em Deus. Depois a igreja avançou, porque começaram a ter revelação maior de Cristo, do seu poder em nós, da autoridade. E as músicas ficaram também mais fortes, mais ousadas. Música muito mais revelação. Entende o que eu estou dizendo? Muito ruim quando você tem que dar aula de algo que não é algo que incendeia você. Precioso é você falar de coisas que te queimam por dentro. Isso é precioso, porque vai queimar o outro também. Vai incendiar o outro também. Entende? Muito ruim quando você se contenta com o nível que você está. Muito ruim quando você pensa que, bom, é só isso, não tem mais nada. Continua buscando, querido, tem mais. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Não há limites para conhecer a Deus. Você pode ter um nível de revelação tão grande, você vai quase que enlouquecer na presença de Deus. Você não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Você perde a reação. Você perde a expressão. Você fica embasbacado. Porque o Senhor começa a te trazer entendimento. É luz do céu. Mas não é sobre coisas novas, é aquelas coisas de sempre. É a cruz, a ressurreição, a glória, é de sempre. Ouvir alguém falando dessas coisas com o coração incendiado é totalmente diferente. Quando a revelação vem, a discipulada, a maturidade, a missões, novos líderes. Ou seja, não estou querendo ser simplista com você, mas eu quero dizer para você que a revelação está na origem do desencadear de qualquer coisa dentro da igreja. Você já acostumou a ouvir que primeiro precisamos de ter visão, não é assim que o pessoal fala? Ah, nós vamos ter célula agora, então nós precisamos ter visão, primeiro é a visão. O que eles querem falar na verdade é o seguinte, é revelação. Entende? Por que que a célula não funciona em algumas igrejas? Porque as pessoas querem fazer a célula sem ter a revelação do que é aquilo. Só tem um entendimento mental da coisa. Ele não sabe o que é igreja na luz de Deus. Ele não tem entendimento do que é edificar os crentes na luz de Deus. Aí quando ele entende o que é edificar os crentes, o que é igreja na luz de Deus, aí ele fala, nossa, nós precisamos de dar célula, a célula é a estratégia. Aí muda a postura dele, porque ele viu. Mas muitos querem fazer porque quer dar certo com o outro, porque quer crescer, porque é o mover de hoje, ele não quer ficar de fora. Mas ele não entrou porque ele teve luz. Entendeu o que eu estou dizendo? Não foi porque ele teve entendimento. Mais ou menos como foi na época da reforma, né? Você consegue imaginar alguém querendo também ser protestante, mas ele não entendeu ainda a salvação pela graça? Como é que vai ser protestante? Não tem jeito. Não entendeu o fundamental? O básico? Tudo começa com revelação. Qualquer área é revelação. Você tem que orar para Deus abrir os olhos das pessoas. Quando Deus abre os olhos delas, aí você não precisa de fazer, elas vão fazer naturalmente. Hoje na nossa igreja, eu não tenho que forçar ninguém sobre crescimento, ninguém fica falando que ganhar almas é o fim do mundo, porque eles têm tido luz do que é o inferno, o que é a perdição e a necessidade de salvação, têm tido luz de Deus, eles têm compreendido isso, então eles mesmos se esmurram o seu corpo, esmurram a sua passividade para poder corresponder. Eu mesmo tem dia que eu fico pensando, onde é que esse povo arruma tanta gente para levar para o encontro? Porque se fosse eu para levar para o encontro, já acabou muito tempo, não tem mais ninguém para levar para o encontro. Eu não conheço mais ninguém para levar para o encontro. Mas eu não sei onde eles arrumam tanta gente e vai aumentando cada vez mais. Estão fazendo agora 5 encontros, essa semana vai ser 6. Vamos ter 5 ou 6 encontros, dependendo da semana. Estou alugando mais 2 acampamentos e eu fico pensando, de onde é que eles arrumam essas pessoas? Tem dia que eu fico pensando nisso. Onde? Mas por quê? Porque eles têm entendido algo. Eles têm visto algo. Eles não estão lá, eu não estou supervisionando para fazer, forçando a fazer. Eles têm tido um encargo para fazer. Só há encargo onde há revelação. Amém, meus irmãos? Vamos ver as orações que Paulo faz no Novo Testamento. Acho que eu não coloquei aqui. Coloquei. Efésios capítulo 1, verso 15. Olha o que diz. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Olha o Paulo orando. Aí ele vai dizer agora pelo que ele está orando. Pelo que ele está orando? Fazendo menção de vós, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Para conhecer quem, meus irmãos? Ele. Primeiro, revelação para conhecer a Deus, conhecer a Cristo. Não é revelação para ver anjo, para conhecer Ele, a pessoa dEle. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, esse saber aqui é espiritual, não é natural. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e a riqueza da glória da sua herança nos santos. A herança que foi colocada dentro de nós, no nosso espírito, seu poder, sua vida. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco que cremos. Há um poder tremendo liberado sobre nós. Mas tem que ter revelação desse poder. Ele está aí, já está sobre nós. Mas eu tenho que dizer para os irmãos, nós somos cegos sobre ele. Eu estou me incluindo aqui. Eu oro ao Senhor Deus, me dá a revelação. Me dá a revelação. Eu preciso de conhecer esse poder. Quando você conhece esse poder, a sua fé é liberada num nível em que toda a timidez se vai. Não há quem possa resistir um povo que viu algo. Não há nada. Vira a página, no capítulo 3, Efésios capítulo 3 diz, por esta causa me ponho de joelhos, para quê? Para orar. Orar pelo quê? Para que Cristo, verso 17, habite nos vossos corações pela fé, verso 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. É um negócio que excede o entendimento, mas Paulo está orando para a gente poder entender a si mesmo. Por quê, querido? Porque não dá para entender com a mente, nós precisamos de ter a revelação. Olha Filipenses 1, verso 9. E também faço esta oração, outra oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Mais uma vez, revelação. Olha Colossenses 1, verso 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual. Olha que coisa, revelação. Revelação é a oração de Paulo. Pelo que você tem orado mais? Eu quero desafiar você. Ora pedindo a Deus luz nesses dias. Quantos querem pedir ao Senhor luz? Fica de pé onde você está. Vamos fazer isso nesse momento.